sentimento em cada palavra, em cada linha que eu escrevo. Uma ideia diferente também tem o seu peso. No mundo é assim, você vale o que tem. Não ando valendo nada mais, vou plantando bem, vivendo do meu jeito e sem me preocupar. Só quero o que é meu pra poder relaxar. Chegar onde chegamos não foi nada fácil, trampando a milhão pra garantir nosso espaço. Vitória conquistada não, é só o começo. O pouco conquistado pra Deus eu agradeço. No ritmo do meu sonho nada pode me parar. Pra frente é que se anda, então de frente vamos lá. Momentos ruins me serviram de aprendizado, aqueles bons momentos ficarão guardados. Fazendo aquilo que gosto sem pensar no cifrão, que a cada dia é um novo dia que agradeço em oração. Nunca deixo de lutar pelos meus objetivos e eu tenho comigo só os verdadeiros amigos. Aqui venho relata um pouco da minha caminhada e dizendo: vivo com orgulho aqui na Baixada. Nunca deixo de lutar pelos meus objetivos e eu tenho comigo só os verdadeiros amigos. Aqui venho relata um pouco da minha caminhada e dizendo: vivo com orgulho aqui na Baixada. O tempo passa e se moscar já foi um dia. A vida é batalha, cansaço e correria. Difícil é sim, mas poucos que conseguem trampar, estudar e também fazer um rap. Meu sonho sempre, caminharam lado a lado. Maloqueiro, engenheiro, versando som bolado, chegando em lugares que nunca imaginava. Na humildade com respeito, não pega nada. Cada escolha é um caminho diferente, independente da escolha. Seja consciente, se caiu, levanta, erga a cabeça. Não deixe de lutar por aquilo que deseja. Momentos ruins, esse eu deixo de lado. Esqueço os meus problemas, fazendo um bem bolado. Libertei a minha mente e cantei de coração. De frente pro mar, bolei essa canção. Nunca deixo de lutar pelos meus objetivos e eu tenho comigo só os verdadeiros amigos. Aqui venho relata um pouco da minha caminhada e dizendo: vivo com orgulho aqui na Baixada. Nunca deixo de lutar pelos meus objetivos e eu tenho comigo só os verdadeiros amigos. Aqui venho relata um pouco da minha caminhada e dizendo: vivo com orgulho aqui na Baixada. Nunca deixo de lutar pelos meus objetivos e eu tenho comigo só os verdadeiros amigos. Aqui venho relata um pouco da minha caminhada.